Oficial do Arrocha. Simbora! Precisei de mil frases certas pra te conquistar, e de uma só errada pra te perder. Esperei tanto tempo pra me apaixonar. Um abraço aqui por UPC, UPC. Perdi você. Conhece alguém que jogou fora o diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Por isso, né? Mas eu você faz um negócio desse, ficaram pra sempre por assim. Uma aventura por uma paixão, péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desse, ficaram pra sempre por assim? Ela falou que não quer mais conversar. Agora dorme. Um abraço, galera de camarote. Tamo junto aí, beijo. Beijo. Agora dorme com ela.